208, TAM 3290. Controle Salvador, TAM 3290, passando 2000 pés. TAM 3290, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 330 na saída PUCA. 330 na PUCA, TAM 3290. Salvador, Gol 607 com a informação Papá, cópia Guarulhos. Gol 607, Guarulhos, aprovado nível 360, via Peso 10, Bridge, Peso 16, Bravo, Tazulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto Bridge, com curva à direita. Transponder 5021 no controle 120.80. Autorizado 360, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ, direto Trive, depois direto Posse, conforme o plano. Decola do 10, Dael Leda, após direto Bridge, 5021 no transponder, 1208, controle, voo 607. Voo 607, cotejamento correto, chame pronto. Portará pronto. American 980, complete final ILS power, 118.6. Over to tower, good night. Good day. Bom, no 804, livre acionamento, chame para o táxi, porta 10. Mike, auto marker and the gear down in Lapa, American 980. Okay, I'll call you out of marker and down. I'm with that American 980. TAM 3171, chama Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 25, 1-3325, bom domingo, 3171. TAM 3153, reduza para 170, massa. Reduzindo, 3153. American 980, auto marker inbound, runway 10. Roger, American 980, clear to land runway 10, the wind is 160 degrees, 08 knots, American 980. Clear to land runway 10, American 980. Tanto 380, chama o Centro Recife, 12545, Antenão, 12685. 12545, 12685, Tanto aí, 890. Segundo 804, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no 186. Ajuste no 020. America 980 on the ground, that's 28, turning right in the call ground 121, the small niner. Hey, turn right contact ground, thanks for the help, sir, good day. Roger, 980, taxi via Alpha, Juliet to stand 11. Alpha to stand 11, American 980. Completa final LS, chame a torre 18, decimal meio, tá 3153. 18-6. 53, final LS, pista na 0, bom dia. Tan 3153, bom dia, tráfego avistado, reporte quando embaixo travado. Já está. Confirmando, já está. Estimativo, baixado travado. Ciente, Tan 3153, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 10, Tan 3153. 804, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Gol 1804, alinhar e manter cabeceira no zero. No 715, bom dia, Brasília, chama 121, decimal 9 para cópia. 219. Então 3153, solo aos 33, libera direita, chama 121, decimal 9. Direita, chama 219, boa. 5, informação em curso, papá. Brasília, aprovado nível 360, via peso Luno 7. Decola da pista no zero, perfil de saída arbora, elefa com curva direita, transponder 5026, controle 120, decimal 80. Cotejamento correto, chame pronto. Olá, Salvador, bom dia, TAN3153, virou na Alfa, professor. Bom dia, TAN3153, táxi via Alfa Juliette, porta 105. Alfa Juliette para 05, 3153. No 804, decola os 35, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 08, manda bem. Pronto. Charlie Gol, 804, bom dia, da Elf, passa 2000. Boa noite, 04, contato radar na decolagem, sou para o nível de voo 360, na cidade da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, estava tem 360, 804. Bono 642, portão 01, não? Ah, sim. Bono 642, livre acionamento, chama para o táxi, portão 01. Autorizado, chama táxi, 01. Muito bom dia, estou no 1897, tem informação aqui, 360 para Confins, para autorização. Bono 897, Confins, aprovado nível 360, via peso Luno 0, bridge peso Luno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da bridge com curva direita, transponde 5031 no controle Salvador 120.80. Cliente autorizado 360 para Confins, apesolo 10, bridge, apesolo 16, da corda 10 com curva à direita, saída da EOLE da bridge, o transponder 5031 e o controle 120, decimal 8, cotejou o gol 1897. 1897, cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronto, 1897. Pushback acionamento, gol 607, está na ponte 6. Bono 607, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, reportará o táxi, gol 607. Gol no 715, está no 2 para pushback acionamento. Bom, no 715, aguarde, será o número 2 no setor e previsão de mais 5 minutos. Sim. Paulo Salvador, gol no 642 para o TAC, e obter 520, ao terno Salvador, com 3 horas. Confirme só a autonomia, gol no 642. 3 horas. Gol no 642, informe clareza 1, não? 3 horas e 15 minutos. Ok, ciente, clareza 5, táxi via Índia, ponto de espera, chame a torre no 186. Ajuste no 020. Ó, 020, autorizado táxi, ponto espera, tudo 186, grato, bom domingo. Na escuta? Na escuta, no 7 no 5. Ok, informo que o tráfego da companhia, outro tráfego da companhia acionou, ok? E o senhor será o número 2, após o mesmo iniciar o táxi, o senhor será autorizado, ok? Assistente, é, autoriza já a iniciar e deixar ali a cauda para o 1, esperando no 7 no 5? Não tem como por causa da interdição entre a Juliette e a Índia. Ah, entendi. Então tá bom, Tom. Eu não aguardo aqui. Vou sair pra você. 642, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. O vento 1-60 graus com 1-0 nós. A linha decola da 1-0. Bola 642, apenas confirmando. 7 rádio. Clareza, intensidade 4. Gato. 2-2, controle 1-20, decimal 8-0. Para Brasília pela Upper Whisky 17, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, transição Eletro, transponder 5022, controle 2080, 3517. A 3517, negativa Upper Whisky 17, Upper Zulu 17. Upper Zulu 17, 3517. A 3517, cotejamento correto, informação em curso, papá, chame pronto. Chama na próxima. Táxi do 1607, tem 182 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando com quem? Gente, 1607, táxi via pátio 1 no Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 020. 620, pátio Índia, 186 no ponto espera, 1607. Solo Salvador, é o voo 1897, no gate de número 4, da plataforma para chegar em estacionamento. Bom, 897, aguarde previsão de mais 5 minutos. Afirmativo, só corrigindo o gate, é de número 3. Ok, ciente. No 5, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, chame pronto para o táxi. A gente vai coordenar após a passagem do tráfego da companhia, no 7, no 5, chamar o táxi. Voo 1642, decola aos 44, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bom domingo, 1642. Voo 1607, aproximando o ponto, espera pronto. Voo 1607, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, com 1607. 715 para o táxi, com 180 a bordo, 4 horas, alternando Campinas. Gente, com 715, táxi via Índia, ponto de espera, chame a torno no 86, ajustando 020. Via Índia, ponto de espera 286, Gol 1715, bom dia. Controle Gol 1607, bom dia. Gol 1607, contato radar na decolagem, suprado nível de voo 360, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge 360, 607. Torre Salvador, bom dia, Gol 1715, tá pronto, pode esperar. Gol 1715, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 160 graus com 09 nós. Vindo a colo da 10, Gol 1715. A 3517, informo que será o número 2 no setor aguarde. Aguardando. Gol 1607, vou direto Leda. Leda 1607. C42, agora sendo Recife, 12545 e alterna 12685. Ok, centro Recife, 2545, 2685.